Sex. Vou estacionar no 4, o FDS 5098. No 7 no 7, a linha decola cabeceira 10, vento 150 com 7. A linha decola o 57 no 7. Paulo Salvador, é o Sam Mike, é com o Seigo, conforme o teste do giro do motor de matamento. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Decola 08, chame controle no 20 decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle em Salvador, bom dia, objeto 5717. Web 5717, contato radar 340, saída da EL. 5717, na da EL. Web 6749, chama Recife 251-3325, bom voo. 251-3325, obrigado, muito bom dia, senhorita Web 6749. Salvador, 5717 está presente, possível voar da EL? Autorizado da EL. Da EL, 5717. É a radial ideal de saída. 290 por quantas milhas? 154 milhas, ciente, pronto, cópia. 254, tá ok, tá pronto pra cópia. Tá autorizado então Sierra November, Mike Charlie, nível de voo 085, sai inicialmente corredor axé, curva direita, pista no 7, 5072 é o código, 120 decimal 8 é o controle. 5072. Cinco Novo 973 da Presidente Voa Duna, descendo para 2.000 pés, ajuste 1018, está livre, aliás. Duna, 2.000 pés, 1018, 5973. Charlie X-Ray, está autorizado táxi até a interseção da Bata, chame lá para decolagem, para ingresso e decolagem. Pronto. 5898, Alinda, decola cabeceira 10, o vento 160 graus, 4 nós. Alinda, cola 5898. Linha e mantém Charlie X-Ray. Mantenha 2.000, reporta Duna, estabilizado, Rio 5973. Mantenha 2.000, reportarei Duna, 5973. Jet 5898, decola Zulu 4, chame controle 120.8, tem um bom voo. 120.8, tem um bom trabalho. 51, Webjet 5717. Lex, lembrando da restrição de manter o nome e o pés até o farol da barra, após, pode prosseguir com a ascensão 085. Tem livre decolagem, cabeceira 1-0, vento 1-7, corrigindo, vento 1-60 graus, 7-9. indicador 5973. Rio 5973, completa final, torre 18895, bom pouso. 1855, obrigado. Solo do Departure Control, morning, what's up? 5898, dial Departure. Web 5898, radio contact Departure, climb 11340, dial Departure. Dial Departure 340, request possibility to dial. Clear. Thank you. Charlie X-Ray, decola o Zona 5, chame controle no 20.8, bom voo. 208, Romero, Charlie X-Ray, bom trabalho. Salvador, bom dia, o Papatango Romeu, Charlie X-Ray, decolou, correndo a chão. Papatango Romeu, Charlie X-Ray, 1000 pés, corredor axé, reporta fora da barra. Tatará fora da barra, X-Ray. X-3. Livre pouso 5973, o vento 160 graus com 7 nós. Livre pouso 5973. Controle Salvador. Bom dia, voo no 995, centro das condições. Voo no 995, a sua identificação autorizada, chegada bom, queria salvar a 4 mil pés, ajuste 1018. Bom, 4 mil pés, 1018, voo no 995. Patango Romeu, Charlie X-Ray. Confirme a proa ideal para o destino da presente. 290. A proa 290 radial. Proa 290. Sente da presente, então está autorizado direto destino Romeu, Charlie X-Ray. Sente, direto destino Romeu, Charlie X-Ray. Nível solicitado 85. 085, sente. Sente, sul para o 085, direto de destino, quando possível, chamado de pouso. Sente, 085, Romeu, Charlie X-Ray. Aguardando o chamado de pouso. Pronto, ao 0945, Romeu, Charlie X-Ray. Sente. Web 5898, call Recife 125.1 or 13325. WebJet 5898. Go ahead, ma'am. 125.1 or 13325. 125.1 is enabled, 13325. Thank you, have a nice morning. Man. Salvador approach, bom dia, American 980 is descending to 110. American 980, Skok Ident, clear Amman arrival, descent flight level 050. Okay, descend to 050 for the Amman descent, Amman arrival, American 980. Boa noite, 04, assina identificação, autorizada a chegada bom, desce até o 060, redução para 250 norte. Autorizado bom, desce para 060, corrigindo, boa noite, 04. Gol no 995. Está escutando. A proa de Duna tem condições de interceptar e completar? Afirmativo. Está presente, está autorizado a proa de Duna para o gol no 995, descendo para 2 mil pés, o ajuste 1018, reporta estabilizado. Duna, 2 mil pés, reportará estabilizado. Gol no 995. American 980. American 980. Yes, ma'am. Go ahead, American 980. Fly direct Duna. Did you say fly direct to Duna? Fly direct to Duna, American 980, and the descent 3,000 feet, connection 018. Okay, present position, Duna, American 980. Gol no 995 indicada. 350. Please the altitude for American 980. 3,000 feet, QNH 1018, American 980. 1018 and 3,000 feet, American 980, thank you. Roger, and the flight direct Duna, Delta Uniform in November Alpha. Okay, we're flying direct to Duna now, American 980. Gol no 804, desça para 4 mil pés, ajuste 1018. 4 mil, ajustado no 08, no 804. Golo 995, completa esquerda 150, nesta por intercepta, reporta estabilizado. 150 reportará estabilizado, Golo 995. Can 980 fly Duna and descend 2000 feet, correlation 018. 1018 Duna, 2000 feet, American 980. Ou 1804? Prossiga, boa noite, 04. Produza para 2209, prossiga como número 2. Aeronave que precede na aproximação, é um Boeing 757 da América Light. Produzindo para 2209, sem seu tráfego, boa noite, 04. American 980 is being right of course for weather. We're going back to Duna now. Roger. Stabilizou na LF, voo no 995. Voo 1995, completa final torre, 118.95, bom pouso. 18.95, obrigado. Torre Salvador, bom dia, voo 995. 995, tá baixado e travado? Afirmo. Pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 50 graus, 629. Teve pouso, cabeceira 10, voo 995. Papatango Romeu, Charlie X-Ray. 40 milhas de Salvador, mantenho 085, referências visuais, chame Recife, 288, alternado no 260, bom voo. 1804, está sob vetor para sequenciamento, vai voar na proa 220, limitado pelo localizador. 220, limite ao lock, 1804. Solo 3-4, libere a direita, prossiga ataque, salva Juliette,